Crianças, às vezes na vida você cria um poço. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. Exatamente no lugar certo, na hora certa.